Autorizado 340, após 2 jogo, agora, Prandiledo 6720. Estabilizado no exército, com 273. 1273, complete final sobre torre 1 na noite, decimal meia dúzia. 286, obrigado. O 3294, enquanto o 3 pode voar direto do Duna. Firme. Salvador para o táxi, o ASP 8443-05 a bordo, 4 horas e 20, alterna São José. Salvador. Boa tarde, o Bono 273 estabilizado no ILS da 1-0. ILS 3-2-4. Torre 1-1-8, decimal meia dúzia, e o ajuste 1-0-1-4, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, seguindo Embraer. Ajuste 1-0-1-4, 4-3-4-3, obrigado, boa. Até a posição. 7, coordenando com a equipe de solo, após o Boeing da Habitat Cargo liberar o setor, autorizado para o estacionamento no 02, chame tanque. Hotel Romeu. Fisco J passado da presente voo rotatória, reporte visual com o aeródromo. Está presente, virada rotatória do Lua da Rodão. Torre Salvador, boa, apto 8443, ponte espera da 1-0. Ok, tá. O Abson mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera 1-0, 8443. Três, sete, três, seu solo, Zulu meia, direita, 219 solo. 219 direita, 273. 1-4. 3,000 feet over 1014, and then 5,883. 273, boa tarde, táxi de Alfa, e mantenha a posição antes do táxi de Juliette aguardando. de Alfa, mantém antes da Juliette aguardando, 273. Uno 601 para o táxi, com 179 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, alguém? 1601, vai taxar inicialmente até através do portão meia dúzia, aguardando o Boeing da companhia, ok? Como número 2 até o ponto de espera, então 90. Até através do portão meia dúzia, aguardando o Boeing, voo 601. Cruza 140, mensagem 20. 7207, aguarde para transferência de comunicações. Sim. 720, agora sim, chama Recife. 1251, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, obrigada, boa tarde, mensagem 20. Boa. 234 decola aos 19, chama o controle 19, decimal 8. 198, azul com 234. Controle azul 4234, decolado, cruza 1600 para o 390. Azul 4234, boa tarde, está sob contato radar, suba ao 390, saída Pucajamo, Aracaju. 390, Puca, Aracaju, 4234. Dia novembro, para prosseguir. Dia novembro, Alfa, desça para o no mil pés, corredor forte. O ajuste no 014. Salvador, é o gol 1567 para o táxi. Tem 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas, 19, sua bordo. Só confirma o teu dedo? 195. 195, ciente, táxi autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista no 0, no ponto de espera torre em 1 no 8, decimal meia dúzia, e o ajuste no 0 no 4, bom gol. Já está autorizado, Índia Alfa, após o ponto de espera, 2.6. Obrigado. Gol no 601, segue o tráfego da companhia, como número 2, ponto de espera, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal, meia dúzia, bom gol. Segue Varig, quando no ponto de espera, 1 no 8, decimal, meia, gol, 1601. 1014, cleared, ILS final report established, on the localizer. It's in 2000 feet, over 1014. Here to IMS, report on the localizer, and this 588. Azul no zero, agora livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, 394. Salvador, ato 8443, decolado. Já chegou, ato, você decolou aos 2-2, controle 19-8. Controle 19-6, boa. 19-8. 19-8. O 567 mantém a função. Ah, tá, é. da El Lida, cruza 5500. APSA 8443 está sob contato radar, subindo a nível de voo 400. Da presente, voa Leda após Leda, Bridge. Da presente, Leda após Bridge 8443 para o 400. Já avisou o aeródromo? Negativa. Gente. Controle Salvador, boa noite, Centro 3603, informação uniforme, perfeito. Centro 3603, boa tarde, aciona identificação, chegada Mari, desce a 5000 pés, ajustado 1014. Identificou, desce 5.014, proa de Mari para chegar a Mari, 3603. Stand 3897, pushback, somente 612. Atacar, 1-0. Pushback, somente 1 na ataque, Stand 3897. And the 588 complete final contact tower and frequency 118.6. 118.6 tower and the 588. Welcome. Hello tower and the 588. Welcome. 51 alternando no 33.25. 251-3325, com Recife, Watson 8443, boa tarde, boa semana. Igualmente. Zulu, até Romeu, posição rotatória, visual, aquariódromo. Zulu, até o Romeu, chame agora a torre, 118.62, mantendo a posição da rotatória. 118.62, obrigado pelo trabalho. Boa tarde, Papá Romeu, Zulu, até o Romeu, posição rotatória. O Zulu Hotel Romeo, faça um 360 pela direita na presente posição, aguardando para a final da 17. Gente, da presente, 360 pela esquerda, aguardando pista livre 17. É pela direita, quem passa pela direita? Gente, pela direita, Zulu Hotel Romeo. O tráfego que está taxiando aí não pode, no pushback pode ficar um pouquinho mais para frente e a gente ingressar aqui via Índia ou Pátio. This 588 clear to land, the wind is 120 degrees, 10 knots. Clear to land, the 588. O trecho entre a Índia e a Juliette está interditado no momento, impraticável. Entendi. A gente entra aqui no mate de carga, não faz isso? 302, entra no posto, entra na margem, entra no lugar, entra no lugar. Boa tarde. 612 e o pátio deixando o senhor 07. Aí teria que aguardar mesmo o táxi da companhia. Tá ok, então, obrigado. Pode chamar o 8. Voador igual no 567, passa 2.000. Bom, no 567, muito boa tarde, está sob contato radar subindo ao 360, saída Goleval, Ofito. Goleval, Ofito, 360, sim, faz igual 567. Taxi Hotel 3897, nosso PAP 235, autonomia 4 horas, alternando Galeão. Ciente, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera pista 90. Ponto de espera torre 1 no 8 decimal 6, duzinho, ajuste 90 no 4, com gol. 1014, Pátio Índia, até o ponto de espera, tá? 3897. Então 3894, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette para 07. Após a passagem do tráfego da companhia, ingressa Juliette para 07, 3894. 14, 3603. 100 graus, 109. Este level close, Otávio. Andes 588, on the ground at 28, leave to the right and call 121 decimal 9. Roger 19, the 588. Ground under 588, good afternoon. Under 588, taxi via Alpha Juliet gate 10. Alpha Juliet gate 10, under 588. Decolagem 601, no vento 100 graus, 109. Livre decolagem da 10, voo no 601. Linha 02, livre duna, desça para 5.000 pés, ajustado 1.0 no 4. Linha 02, livre duna, desça para 5.000 pés, ajustado 1.0 no 4. 3603, apresente voa duna, mantendo descida para 3.000 pés inicialmente. E pro de duna, voando para, descendo para 3.000, tá? 3603. Lembrança foi pro da rotatória. Outro Salvador, o gol 1601. Meia 01, decola aos 3-1, controle 19, décima 8. 360, linha da pós, PDF, voo 601. Seu Paulo? 601, controle 19 hoje, decola os 3-1. Salvador, boa tarde, Otan 389, certo, está procurando a 10, pronto. Autorizado, alinhar e decolar, vento 100 graus, 122, 387. Além de decolar na 10, eu tava 387. Livre de restrição frente, DSA 2, ajustado no 04, está livre LS, capiceiro no 0, salvador, reporte estabilizado. Afirmativo, descendo direto para 2000, livre das restrições, autorizado, reporte estabilizado no X-Ray da pista 10, 3603. Bono 602, desce agora 3000, ajustado no 014. Bono 602, desce 3000, no 014. Cabral, prossiga. Se 0121, está autorizado cruzamento da Bahia 500 pés, aponte através do farol da Barra, Romeu Cabral. Decimal 8. Controle Salvador, boa tarde, tá? 3897, decolado o perfil da Euleda. 397 está sob contato radar, subindo ao 340. Está presente, foi para Leda, após Leda, Bidev. Mantive, Salvador 340, está presente, voa Leda, Leda, Bidev, 3897. 1602, desce a 2000 pés, ajustado 1014, está livre LS, reporta estabilizado. 602, desce 2000 pés, 104, reportamento estabilizado. 3603, até estabilizou no final da 10. 603, cheque trem, chave torre, 118, decimal 62, bom pulso. 1862, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Bono 273, lentidão de forte, autorização com 5, nível 360. Bono 273, boa tarde, informação uniforme confere, autorizado com 5, nível 360, decola da 1-0, curva direita, no terceiro saída da El, Leda, após posição Brite, Bravo, Romeu, Índia, Delta F, quando intercepta o pêndulo Unomim, e segue como rota do plano. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5066 no respondo. Autorizado com 5360, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, pós-bridge, 119-8 é o controle, uniforme Zulu no meia, aerovia, no conforme rota do plano. 198, controle 5066, transponder, voo no 273. Atendimento correto, estamos pronto, pushback, treinamento, portão 08, o gol 1273. Chamará o 1273. Passou sim, pretende checado com a Paulista na sua escolha. Ciente de Bipus 3603, o vento 100 graus, 129. Eu vou pôr 10, tá 3603. Ticuno alternando no 3325. 1-2-1-1-3-3-2-5, gol 1601. Bravo, no regresso a Salvador, mantendo o litoral sul 500 pés, reporte através do parque de Pituaçu. Oscar Bravo, peço que cheque o equipamento transponder, ainda não recebo nem o modo alfa nem o Charlie. Redução agora, ok? Intercepto direto ao final do ano 7, aguarde autorização de pouso. Ok, a gente vai interceptar o 7, aguardando a autorização hoje na Bebel. Começo Cabral, verifique se o transponder. Complete nosso torre no 8 decimal meia dúzia. 802, torre 186. Três, seu solo, aos 4-1, no livre à direita, chama 1-2-1-9, solo. 1-2-1-9. Índia Nova Alfa, livre pouso 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso para o Índia Nova Alfa. Solo, uma boa, tá? 3-6-0-3, livrou na sua escuta. São 3-6-0-3, boa tarde, táxi de Alfa, reportante, são táxi 6 de Leite. Alfa antes da Juliette, tá 3603. Pois é, Luiz, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Bora. Ingresso Juliette para 09. Juliette 09.